Alô você que tá ligadinho aí no www.riovoxfm.com. Seja muito bem-vindo às quartas de final da Copa do Mundo. Seja muito bem-vindo ao Rio Vox Esporte Clube Extra para você. Estamos chegando ao final da Copa do Mundo, já temos algumas edições aí. Essa edição eu nem sei qual é, para ser bem sincero, do Rio Vox Esporte Clube Extra, mas é uma edição mais do que especial, onde conheceremos os dois primeiros semifinalistas do Mundial. É, hoje temos então França e Uruguai e também Brasil e Bélgica para falar aqui no Rio Vox Esporte Clube Extra. Tem muita informação, tem muita coisa legal para a gente falar desses dois jogos fantásticos. E fica aqui com a gente, porque tem muita coisa. Esse é o 20º programa do Rio Vox Esporte Clube Extra. Olha o tanto de programa que a gente fez para você do nosso Extra. 20 edições. E eu quero agradecer o carinho de você que está ouvindo todas as edições, que está participando. É muito legal ter a sua companhia aqui na nossa programação. E é fundamental você comentar, você compartilhar com os amigos, passar para frente a palavra do Rio Vox Esporte Clube, passar para os amigos. Eu tenho certeza, é muito importante, vai nos ajudar muito, e você com certeza vai gostar, porque a gente vai produzir muito mais conteúdo para você, tá certo? Sem mais delongas, vamos diretamente para Brasil e Bélgica aqui no Rio Vox Esporte Clube, já para começar o nosso programa com a seleção brasileira, e a gente já volta com mais Copa do Mundo, com mais E o Vox Esporte Clube pra você. Sobe o som aí, DJ. É, vamos falar então da classificação belga. É, a Bélgica infelizmente acabou passando pelo Brasil, vitória por 2-1 dos Diabos Vermelhos, dos Red Devils. Mas é isso aí. É, eu acho que não dá pra gente desvalorizar tudo que foi feito nesse trabalho do Tite. O Tite trouxe muita organização pra dentro da CBF, coisa que a gente não via há algum tempo. É bem verdade que a gente fica muito chateado, porque o que importa é o campo. E no campo a gente perdeu pra Bélgica, mas uma seleção organizada, uma seleção forte. E que se agora se a gente tinha dúvida de que a Bélgica poderia fazer, essa dúvida acabou hoje, né? Porque eles nos despacharam, né? As eliminações, elas são lembradas aí, né? E a da Bélgica tem o carimbo de De Bruyne, Hazard e Lukaku, né? Porque eles foram muito importantes no primeiro tempo e conseguiram aí levar a geração da Bélgica a mais uma semifinal. Não vou falar geração da Bélgica porra nenhuma. Levaram uma forte seleção da Bélgica para a semifinal da Copa do Mundo, posto que eles não chegavam desde 86. E se colocam como um dos grandes favoritos ao título. Acho que olha que confronto que vamos ter entre Bélgica e França na próxima fase da Copa do Mundo. Agora virou a Eurocopa. Brasil caiu hoje, Uruguai também. As duas seleções sul-americanas que restavam já não estão mais no Mundial. E agora é Eurocopa. Só sobrou europeu. O primeiro tempo, a Bélgica entrou em campo com a estratégia do contra-ataque. E foi o que funcionou. O Brasil não jogou mal, mas o primeiro gol foi numa cobrança de escanteio, que o Fernandinho, no primeiro pau, fez o gol contra de cabeça. Esse gol pesou muito, viu? Eu não gosto de crucificar ninguém, mas o Fernandinho, ele fez uma partida péssima hoje. Eu acho que se a gente tem o Casemiro, a gente teria vencido, talvez empatado, e o jogo tava rolando até agora, né? A prorrogação. O Kompany desviou, a bola bateu no Fernandinho, que foi para dentro do gol. Foi uma noite desastrosa do volante. Ele teve... E outra coisa também, nos contra-ataques o Brasil não fazia falta, não parava a jogada, não fazia falta tática como é conhecida, né? Parar a jogada, cortar o contra-ataque, o Brasil não conseguia fazer isso. O Fernandinho tentou por duas vezes, no Lukaku não conseguiu, o Paulinho também não conseguiu, e no contra-ataque o De Bruyne deu um bonito chute sem chance pro Alisson, velho. E tem muita gente falando, o Alisson, não tem culpa o Alisson, velho. Que De Bruyne bateu muito bonito na bola, foi um jogo que De Bruyne não tinha estreado na Copa do Mundo, mas hoje ele foi realmente muito bem. O camisa número 20 da Bélgica, o De Bruyne, ele é 20 alguma coisa, não é? Tá de camisa certa, tô viajando pra caramba também, né? É, a seleção brasileira, o primeiro gol não abalou a seleção brasileira. O segundo gol, ele pegou. O segundo gol, o time sentiu e podia ter tomado mais em contra-ataques. Realmente, o primeiro tempo foi sofrível para a seleção brasileira. No segundo tempo, Firmino voltou no lugar do William. O William hoje, de novo, não foi muito bem. 4-4-2, Jesus caindo pela ponta, o Douglas Costa entrou no seu lugar e a equipe do Brasil melhorou. Penetrou mais na área belga, mas ela cruzava a área sem ninguém chegar. Eu conversando em alguns dos grupos aqui no famoso Zap Zap, eu acho que faltou um cara ali no meio da área, um centroavante realmente de ofício. Aí eu penso depois, quem seria esse centroavante? Porque hoje a gente tem esse homem em falta no futebol brasileiro. William José foi testado, o Jonas fez uma boa temporada no futebol europeu, né, no futebol português. Mas sabe quem eu gostaria de ver ali na centroavância? Diego Costa. Se ele tá nesse jogo, era outro jogo, irmão. Imagine o Diego Costa com a 9 da amarelinha. Talvez um Ricardo Oliveira pegar pesado demais, talvez, pela idade, não sei. Mas eu acho que um homem de área seria importantíssimo nesse momento, né? Pra escorar, pra completar pra dentro do gol. Porque é impressionante o tanto de bola que passou na frente do gol e não tinha ninguém pra completar. E no segundo tempo, Renato Augusto entrou no lugar do Paulinho e fez um gol com um bonito passe do Coutinho. Coutinho que não foi muito bem no jogo, mas nesse passe ele teve seu mérito aí, uma boa bola do Coutinho para o Renato Augusto. E o Brasil teve chance para vencer a partida. O próprio Renato Augusto bateu para fora, a bola raspou a trave do Courtois, o Coutinho isolou, mandou a bola para fora. A seleção brasileira tentou até o final. Vamos questionar o VAR? Podemos questionar o VAR? Eu acho que podemos. O pênalti no Gabriel Jesus, o primeiro lance, para mim pareceu claro. O jogador belga, o Kompany, ele pega o Gabriel Jesus. Ele pega, o Jesus não consegue continuar ali naquela caneta que ele dá, acho que no próprio Kompany. E para mim, pênalti. E o lance no Neymar também, para mim, também pênalti. O jogador belga, ele mete a mão na costa do Neymar e no rosto do Neymar, impede o jogador de continuar a jogada. Para mim, duas penalidades máximas. Aí o VAR, assim, foi ótimo nessa Copa do Mundo. Ele resolveu a vida de muita gente. Mas pro Brasil, os juízes têm que consultar o VAR, não consulta, gente. Pelo amor de Deus, isso é muito pênalti. Não tem condição. Precisa ter alguma maneira de otimizar isso daí, porque hoje a gente poderia ter a chance de empatar uma partida no VAR, no pênalti, e não conseguimos. Mas, enfim, a Bélgica no segundo tempo ela foi. Defendeu muito bem. O técnico Roberto Martins montou uma linha de 5 ali na frente da zaga, com os volantes, com os 3 zagueiros, mais 2 volantes, 5 ali na frente, mais os laterais. A Bélgica se fechou muito bem. Taticamente, a partida da Bélgica foi perfeita, foi perfeitinha realmente a vaga, a partida da equipe belga, né? A equipe da Bélgica, com o seu treinador Ricardo Martínez, escolheu bem jogar no contra-ataque. Ela não precisou agredir o Brasil, procurar o gol, porque as oportunidades elas vieram nas falhas dos brasileiros. Então, foi uma partida sensacional do técnico Roberto Martínez montando o time. Paciência, eu acho que o trabalho do Tite é bem feito, é organizado, ele organizou a CBF, ele deu uma cara que a CBF não tinha. Infelizmente, o seu Coronel Nunes ainda, ele acaba cagando tudo que foi feito com as atitudes dele, né? Eu acho que, não gosto também de conspirar, mas eu acho que esse negocinho do VAR pode ter um pouquinho das cagadas que ele faz aí, né? Posicionamento que teve na primeira partida com a Suíça, não sei, não vou conspirar aqui. Porque a Bélgica mereceu, a Bélgica foi mais time, a Bélgica tem um time forte. Olha os nomes da equipe belga: De Bruyne, Hazard, Lukaku um tanque, um monstro. O Hazard muito habilidoso, muita habilidade. De Bruyne também teve frieza no chute dele. A equipe belga é uma boa equipe, a gente não caiu para qualquer um. É isso que eu penso, né? A seleção belga realmente se coloca como uma das favoritas ao título. Eu queria ver um pouquinho mais da seleção belga. Hoje eu vi. E acho que vamos ter um grande jogo entre Bélgica e França na próxima terça-feira, o jogo em São Petersburgo. Pro Brasil, a minha opinião é de manter o Tite. Vamos começar um trabalho do zero, Tite. Pegar desde o começo da eliminatória, vamos testar muita gente. Tem muita gente boa surgindo. Tem o David Neres lá na Holanda que tá jogando bem. Tem essa molecada boa do Flamengo aí, o Paquetá. Tem o Vinícius que vai lá pra Europa. Tem o Rodrigo que tá surgindo. Tem muita gente pra Copa de 2002. O Paulinho que acabou de ir pra Alemanha, né? Não o Paulinho dessa seleção. O Paulinho ex-Vasco também, muito bom jogador, que deve estar na próxima Copa do Mundo se manter o nível. Arthur, Luan, essa molecada é muito boa. Acho que se o trabalho for começado com o Tite, acho que a seleção brasileira chega forte mais uma vez para 2022. O trabalho é bem feito, sim. Eu acho que a gente tem que lamentar, sim, mas caímos, digamos, de cabeça erguida, caímos lutando. Esse pode ser um alento nosso aí. Seleção belga, então, vai pegar a França na próxima partida. Daqui a pouco eu volto para analisar um pouco de Bélgica e França aqui no Rio Vox Esporte Clube. Infelizmente, vamos ter que engolir essa eliminação. Mas daqui a pouco tem seleção brasileira de novo. A gente vai continuar torcendo. A Copa do Mundo é um momento fantástico. A gente se junta para torcer. Aquele churrascão, aquele momento gostoso de sentar todo mundo na frente da TV para acompanhar uma partida de futebol, une o país inteiro, é bem legal. Eu só lamento, meu amigo Danilo de Almeida do Doublecast comentou isso no Facebook. Eu não costumo concordar muito com as opiniões dele de futebol, mas ele que comentou isso no Facebook. Quem não gosta de futebol nunca vai saber qual é essa sensação maravilhosa de acompanhar uma Copa do Mundo. Isso foi perfeito. Um abraço para você, meu querido amigo Danilo, que comentou isso no Facebook. Quem não gosta, o azar de não gostar aqui, ó. Desde que me entendo por gente, a fala dele, desde que me entendo por gente, é um evento onde minha família se reúne para ver os jogos, comemoramos juntos e torcemos juntos. Esse é o sentimento que fica. As modinhas que não gostam nunca vão ter esse sentimento, é bem por aí. Valeu, meu querido amigo Danilo. E é isso aí, velho. Olha o que o Hexa que vem em 2022. Vamos lá, vamos tentar mais uma vez. Não tem que... Acho que não tem que crucificar ninguém, não. Nem Fernandinho, nem Gabriel. Gabriel não fez uma boa Copa do Mundo, é bem verdade. Mas eu acho também que faltou o pessoal dar um pouquinho mais de bola pro Gabriel Jesus, viu? Será que não? Será que não? Mas é isso aí, não vou crucificar ninguém, não. Acho que a vitória belga foi merecida. A seleção brasileira teve o azar do Fernandinho estar numa noite ruim. Alguns outros jogadores sentiram. O Neymar, infelizmente, mais uma vez sumiu. Não fez uma boa partida. O Neymar até tentou, mas não conseguiu. Foi mais ou menos o Cristiano Ronaldo contra o jogo da seleção do Uruguai. Tentava achar alguma alternativa, mas não dava certo. O Brasil tentava jogar pelo meio. E onde estava funcionando a jogada? Pela ponta, com o Douglas Costa. O Douglas Costa entrou muito bem. E se não fosse a parte física dele, ele seria titular dessa seleção brasileira. O Douglas Costa é ótimo, é um cara agudo, é um cara que vai para cima, é um cara que não tem medo. É o que o William deveria ter feito no primeiro tempo. Partir para cima, sambar para cima desses belgas. O zagueirão da Bélgica, por mais de... A gente comentou, são bons zagueiros, estão em times de elite do futebol europeu. Mas dá uma sambada para cima desses negros duros aí para ver se não dá uma bambeada. Tinha que partir para cima, o Douglas fez bem isso. Acho que fatalmente seria titular se a condição física dele não fosse tão... se machuca muito, né, o Douglas Costa, né? Então fica complicado. Mas é isso, bola para frente. Agora Bélgica e França é o assunto para encerrar o Rio Vox Esporte Clube Extra de hoje. Vamos lá! Agora é hora da gente bater um papo, então, sobre a primeira semifinal, a primeira quartas de final, o primeiro semifinalista definido, e é a seleção francesa, os Bleus, os azuis da França, passaram pelo Uruguai, até que sem sustos, viu? O Uruguai sentiu bastante a ausência do Cavani, que estava machucado e não foi pro jogo, e a França fez até o momento o jogo mais seguro da sua seleção nesse Mundial. Aliás, seguro, a gente teve outras exibições seguras da França, mas eu acho que até a melhor exibição francesa na Copa do Mundo, né? O Luis Suárez pouco jogou, diferente do que foi contra a Argentina, a França venceu por 2-0 em Nizhny Novgorod e está nas semifinais da Copa do Mundo, eliminando a Celeste. O Varane, de cabeça, e o Griezmann marcaram os gols da França, e agora a França espera o Brasil e a Bélgica, qualquer uma das duas seleções, né? Uma equipe, um primeiro tempo que foi bem equilibrado aí. A França dominou, apesar de um bom começo do Uruguai. O Uruguai, nos 10 primeiros minutos, foi melhor. Teve algumas chances de até abrir o placar, mas a França começou a colocar o pezinho no chão, começou a trabalhar a bola. O Mbappé, muito bem marcado, conseguiu se safar, conseguiu sair da marcação e buscar alguns caminhos aí para abrir o placar. O Lorry trabalhou por duas vezes muito bem no primeiro tempo, né? A primeira foi numa bola alçada para a área, eu não sei ao certo quem que... Aliás, foi uma bola jogada na área que passou com perigo, que o Lorry saiu meio esquisito, dando soco para frente. E a segunda, logo no finalzinho, quando o jogo já estava 1-0 para a França no primeiro tempo, uma bola alçada para a área no Uruguai, o Cáceres foi para dentro, fez o toque e o Lloris fez uma defesaça. Foram os dois lances de perigo realmente do Uruguai, de grande perigo na partida. Depois, antes disso, aliás, o Griezmann bateu uma bola para dentro da área, bateu falta para dentro da área. No primeiro pau, o Varane, do primeiro pau para frente, né? Não foi uma cobrança daquelas que vai para o meio mesmo da área, né? O Varane se antecipou bem e tocou de cabeça, sem chances para o goleiro Muslera. E o Stuani na marcação também não conseguiu desviar a bola e tirar o gol do Varane, que deu 1-0 para a equipe da França. No segundo tempo, o Tabárez mexeu, né, aos 13 minutos, tirou o Stuani muito mal realmente. Stuani que não é ruim, viu? Stuani fez uma ótima temporada no Girona da Espanha, que é uma espécie de filial do Manchester City, é um time que pertence ao City Football Group, que tem Manchester City, New York City, Clube Atlético Torque do Uruguai, tem o Girona, tem o Yokohama Marinos, tem o Melbourne City. Então, pertence ao Manchester City, né? Eu acho que deve jogar numa equipe maior esse ano. O Betancourt também saiu, colocou o Maxi Gomes e o Cebolla Rodrigues, que ele é o homem de confiança do professor Oscar Tabárez. Porém, aos 15 minutos, o Griezmann chutou, a bola não saiu tão forte, não. E o Muslera engoliu um frango do tamanho do mundo, rapaz. Um frangaço num chute do Griezmann que comprometeu a reação uruguaia. O Uruguai até tentou reagir, mas daí a França cozinhou a partida, esperou o apito final. Uruguai não conseguia ter a bola, não conseguia trabalhar a bola, não conseguia chegar à frente, né? Então, a equipe francesa, aí sim, depois do terceiro, do segundo gol, cozinhou o jogo. Uruguai muito desanimado, os jogadores uruguaios também parece que bem mexidos, né? O zagueiro uruguaio, o Jiménez, jovem, ele, no final do jogo, com 43 minutos, já tava chorando dentro de campo. É um desempenho do caramba, pô. Você tem que estar mais focado. Até o final você tem chances de empatar a partida, de buscar o resultado. E parece que não era o que acontecia com a equipe do Uruguai. O Uruguai realmente parecia muito destemperado e sem motivação. Parece que tomou o segundo gol e acabou a partida para a seleção do Uruguai. A França passa para a próxima fase. O Uruguai fez uma ótima Copa, mais uma vez quadrifinalista, né? Chegando às quartas de final. Uma Copa com 4 vitórias e apenas uma derrota. Uma das melhores campanhas da primeira fase, uma das melhores defesas do Mundial até o jogo de hoje. Então, quer dizer, não é de se aplaudir realmente a campanha do Uruguai, o trabalho que o professor Oscar Tabárez fez no comando da seleção celeste desde 2006. O Tabárez está no comando desde 2006, 2008 no comando da seleção olímpica. Então, quer dizer, tem que se aplaudir sim. O Uruguai fez muito nessa Copa do Mundo. E eu acho que temos uma boa geração vindo por aí. Essa molecada boa, o Laxalt, o Arrascaeta, o Betancourt, são jovens e que vão render muito ainda para essa seleção uruguaia. E quem assumir a seleção depois dessa Copa. O Tabárez não fica, por muitas limitações físicas também, saúde, né? Mas acho que o Uruguai vai continuar tendo uma boa geração e deve voltar para a Copa em 2022. Já a seleção francesa é uma seleção que eu achei que viria muito forte para a Copa passada. Para a Copa que vem, aliás, 2022, seria uma geração mais madura. Mas não, já chega muito forte. É uma equipe que tem juventude mesclada com a experiência de, por exemplo, o Giroud e o Matuidi, que entraram muito bem na equipe, não saíram mais e deram uma consistência que faltava para essa equipe que a gente viu na primeira partida contra a Austrália. Depois que eles voltaram, depois que eles entraram na escalação na segunda partida, não saíram mais. Realmente foram importantes esses dois experientes. O Giroud não é o primor, mas ele ajudou muito a colocar, dar outra cara para esse time da França. França, que é favoritíssima nas semifinais, teremos um grande confronto, seja enfrentando o Brasil, seja enfrentando a Bélgica. Eu falo isso porque eu estou gravando antes do duelo entre Brasil e Bélgica. Então, daqui a pouco a gente fala um pouquinho mais sobre isso, depois dessa parte do programa, sobre a primeira semifinal. França e quem? Brasil ou Bélgica? Dos dois lados, eu acho que a França vai fazer um grande jogo e também é uma das grandes favoritas dessa Copa do Mundo. Tem que parabenizar a Copa da França, que eu acho que teve o seu melhor momento agora, né? A França não vinha sendo um time forte a todo tempo. Ela vinha vacilando em alguns momentos. Ela mostrava uma força muito grande em alguns momentos e um vacilo também tremendo em outros, né? Não conseguia segurar vantagem, enfim. Seleção da França é favoritismo, é muito forte. Tem Griezmann, tem Pogba, tem Mbappé, que está arrebentando nessa Copa do Mundo. No banco tem outras alternativas, como o Dembélé, como o Fekir também, que é muito bom. Enfim, seleção francesa é forte, defensivamente sólida com o Tite e também com o Varane. Os dois laterais fazendo um Mundial fantástico, tanto o Hernandes quanto o Pavard. E o Kanté também, que é um dos grandes caras dessa seleção aí. O motorzinho do meio campo, marca, começa a jogada, tá em todo canto do campo o Kanté. Então, a França vai ser um grande adversário para qualquer um dos dois que passar. É favorita, sim, ao título mundial e é muito favorita. Então, vamos à análise, então, da primeira semifinal da Copa do Mundo, que acontece na terça-feira, às 15 horas, em São Petersburgo, no estádio do Zenit. E a gente já volta com mais Vivox Esporte Clube para você. Fique conosco, sobe o som aí, DJ, que o Vivox Esporte Clube já volta para você. Vamos encerrando então mais uma edição do Vivox Esporte Clube Extra. A Copa pro Brasil acabou, mas não pra gente. A gente tem Copa do Mundo ainda pra falar. Amanhã tem mais extra. Amanhã tem duas semifinais pra bola rolar. Temos a Rússia e a Croácia às 15h, se eu não me engano, em Moscou. O jogo, não me recordo ao certo. E tem também Inglaterra e Suécia. O jogo às 11h. Então tem duas partidas fantásticas pra gente acompanhar. Vamos continuar acompanhando a Copa do Mundo. E eu esqueci de comentar na época, a hora que tava falando do jogo do Brasil, a bola que o Courtois foi buscar também no chute do Neymar. Que é isso? Não tinha. Podia ter deixado passar, né, seu corno? Mas, enfim, fazer o quê, né? Faz parte, né? Pra um vencer, alguém perde, é isso aí, bola pra frente. Vamos seguindo, nossa paixão pela seleção brasileira não vai diminuir. Daqui a pouco tá voltando o Campeonato Brasileiro, daqui a pouco cada um com o seu time. Mas é isso aí. Eu agradeço de fundo do coração vocês que estão participando, vocês que estão comentando. É muito importante isso pra gente, vocês que estão gostando desse nosso projeto aí. Felizmente não deu. A França e a Bélgica agora vão se enfrentar. E é um jogo equilibrado, é um jogo com duas equipes que se mostraram muito fortes, pelo menos no jogo de hoje, né? A França, uma equipe que passou de maneira até tranquila contra o Uruguai, a gente acabou de falar sobre essa partida, né? E é um time tão talentoso quanto o belga, e acho que até mais sólido defensivamente. Mas a Bélgica mostrou que não tem isso. Passou hoje por um time mais sólido defensivamente, que é o time brasileiro. Talvez até pelos erros individuais da seleção. Mas segue o barco. Quem ganha, a gente vai ter um jogaço entre Bélgica e França. A primeira semifinal da Copa do Mundo de Futebol de 2018. Ou seria a Eurocopa, porque só sobra o europeu nessa porra aí agora. Mas é isso aí. Eu quero agradecer a você que está nos acompanhando, quero agradecer a todo mundo, fique com Deus e, se ele nos permitir, estaremos de volta amanhã com mais o Vox Sport Clube Extra para falar de Croácia e Rússia e também para falar de Inglaterra e Suécia. E amanhã às 11 da manhã tem Rio Vox Sport Clube Extra, a gente, é Rio Vox Sport Clube na rádio, e aí a gente comenta mais sobre essa partida no Rio Vox Sport Clube. Fique com Deus e até amanhã, se ele permitir. Tchau! Roadblocks, one shot, one truth, no fears, one flag, oh yeah, we've been waiting for this, oh yeah, where y'all at? We right here! Ya empezó la rumba y estamos celebrando, todo el mundo que me levante la mano, estamos vivos, hay que disfrutarlo, hoy nadie me detiene porque yo no sé parar, no, no. One life, live it up, cause we got one life. One life, live it up, cause we got one life. One life, live it up, cause you don't get it twice. One life, live it up, cause you don't get it twice. Under the sun, elevating their favorite sign when he hit and run. You wanted it, you got it. The whole world is watching, so let's get this popping. We all out, we right here. Only one life to live, got so much to give. Fighting for the nation now, that is my gift. Run like a champion and win like a king. That's my only goal, my everything. Live it up now, now. Temos a melhor rádio, porque temos os melhores ouvintes. Rio Vox FM.